Então, vamos começar. Nós paramos, meu filho. A gente falou de uma erva só, né? Sobrou as outras para falar. E aí hoje eu só ia trazer conhecimento novo também. É isso, meu filho. Oxe, nego velho falou para o filho, no comer carne. Isso. Não beber álcool. E nego velho falou para não usar entorpetente. Foi mesmo. Isso, meu filho. Durante no mínimo 48 horas. Isso, meu filho, para passar para essa próxima parte, meu filho. Então, meu filho, agora nós vamos começar o trabalho, tá, meu filho? Tá certo. Então, quem tá ouvindo e se fez uso de qualquer uma dessas substâncias ou comeu carne, fumar pode? Não. Meu filho, é procurar cortar, né, meu filho? Cortar, fazer tudo que é saudável, né? Isso, meu filho. Tá certo. Principalmente ter os bons pensamentos. Tá em oração. Fazer os jejuns, tomar os banhos. Esse nego velho vai comunicar com os filhos assim hoje, tá, meu filho? É isso, pá, que voz de nego velho assim é mais acolhedor, traz aquela sensação de estar com o vô. É gostoso, né, meu amigo? Ah, é tá com o vô, com a avó, coisa mais gostosa, viu? Tomando café, comendo broa, coisa boa. Mas vamos lá, começamos. Então, na vida interior, Nego Véi explicou sobre alguns fundamentos que são muito importantes os filhos fazer antes de começar a fazer o trabalhador. Agora, meu filho, nós vamos fazer uma conexão com as energias das plantas e das ervas para que os filhos comece a fazer o movimentador. E aí, os filhos vão acompanhar Nego Véi nessa jornada. Nego Véi vai pegar na vossa mão e vamos caminhar junto. Então, vá, meu filho. Vou pedir para o filho que está nos ouvindo, vós mexer também, moço. Fecha os olhos. Respira. Respirando. Eu vou pedir pro fio para, na hora que for mexer no, nos áudios, para pôr uma música. Tá bom, meu filho? Tá bom. Respira. Vamos fazer a conexão com as energias das plantas, das sete ervas sagradas. Fio, então, ao ouvir esse diálogo, vai receber essa conexão. É só querer, meu filho. Só abrir o coração, abrir o vosso peito. E vamos deixar com que a iniciação aconteça. Você pode receber essa mesma iniciação a qualquer dia, a qualquer hora. Uma vez conectado com essa energia, para sempre será. Não precisa fazer novamente. Os filhos que têm mais sensibilidade vai conseguir sentir as energias. Esse movimento vai durar alguns minutos. Enquanto isso, deixa o nego vai passar mais instrução. Enquanto o fio vai recebendo a conexão, o fio poderá percorrer calor pelo corpo, poderá sentir vibração, principalmente no cocoroco, viu, meu filho? Cocoroco Certo. e nos pés. Poderá Cabeça. sentir também a movimentação de energia bem na testa, para trabalhar a intuição do si. Vamos deixar então essa energia movimentar. E nego velho já volta. Tá certo. Muito importante para os fios manter a mente saudável, manter os pensamentos serenos, para deixar com que a experiência seja elevada. Meu filho, como é que me edifica? Bem, graças a Deus. É, meu filho, é, terminou já. Como é que fez? Se sentiu? A gente fecha o olho, não pensa em nada e sente assim, né? Se conectando com essas energias. Isso, meu filho. Me edifio e recebe energia Sim, sim, percorrendo o campo energético. sim. Essa energia vai ficar trabalhando por mais uns dias, viu, meu filho? Isso é para vós mexer e para os outros mexerem, filho. Vamos, meu filho, então, fazer o trabalho. Meu filho, tem que começar pela imposição de mão. Ele veio saber mexer com as mãos? O senhor pode perguntar de novo? Ele veio saber mexer e trabalhar com as mãos, filho? Ah, vamos supor que não. Como é que faz? Meu filho, tem que entender que nego velho falou. Seja feita a vontade do nosso Senhor bom Jesus Cristo. Seja feita a vontade de Deus, não a vossa vontade. Nego velho vai passar uma reza para os fios para iniciar antes de começar a fazer os trabalhos. Tá bom, meu filho? Sim, senhor. Meu filho vai colocar, vai cruzar as pernas e os braços. As pernas e os braços direito, tá? Vai ficar por cima. Cruza, meu filho, fazendo um X. Tá claro? Sim, senhor. Tá, meu filho. E declaro da seguinte forma: eu peço que as correntes de Preto Velho, de Minas, de Congo, de Moçambique, de Aruanda, de Angola, que a linha da Bahia, que todos os orixás, que os guia e os mentor, amparador e protetor, esteja em meu lugar. Assim está feito e assim está fechado. Feito isso, meu filho, você vai descruzar a perna e o braço, vai fazer uma Ave Maria, um Pai Nosso, e vai agradecer por ser um instrumento, o nosso Pai. Feito isso, está protegido. E aí pode começar a mexer com as mãos, começar a mexer com o trabalho. Papo filho, sempre seguir a vossa intuição, viu, meu filho? Na hora da oração? É da aplicação. A oração tem que ser igual. A oração, e pode repetir as palavras que o nego velho falou, ou pode fazer vossa oração, tá bom? Tá bom. Vai depois da oração, meu filho. Daí faz o Pai Nosso e uma Ave Maria. Isso. Depois, os filhos vai começar a trabalhar com as energias. Vai começar a trabalhar com a mão. Vou passar o exercício aqui para os fios, para ficar mais claro como é que nós vamos trabalhar com a mão. O senhor quer que dê um tempo para eles fazerem o Pai Nosso e Ave Maria? Isso pode ser, meu filho. Tá bom. Se quiser colocar um fundo musical. Tá certo. Eu vou falando aqui, assim dá para saber mais ou menos o tempo. Isso, meu filho. Então vamos lá. Já, meu filho, deixa eu passar mais recado aqui. Passa. Então, filho, é muito importante, meu filho, estar bem conectado, bem centrado. E principalmente, meu filho, bem posicionado para trabalhar com essas energias, viu, meu filho? Procure estar no ambiente aonde você se sinta bem. Se você se sente bem no ambiente para fazer o trabalhador, melhor não fazer, não. Procure um lugar tranquilo. Procure um lugar aonde você se sinta bem. Sempre isso é muito importante. Sempre seguindo a vossa intuição, tendo discernimento e também o bom coração. Feita a oração, meu senhor. Entendi. Então, faz a oração agora, daí. Isso, meu filho, pode fazer. Tá bom. Adorador, hein? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É, só a linha africana, só a linha de coco, só a linha de preto velho. Sabe? Logo depois eu fiquei fez orador, descruza os braços, descruza as pernas, E quer entender por que que tem que cruzar perna e braço? Sim. É meu que quando Vosmecê faz isso, Vosmecê traz a energia através da oração. Dessa forma, as energias começam a entrar dentro do fio. E quando o fio está com perna e braço cruzado, está segurando a energia. Segurando as boas energias dentro. Quando solta, libera para aura. A energia não se dispersa. É por causa disso. Meu filho, vamos fazer o trabalho. Com a mão. Como é que os filhos vão trabalhar com a mão? Vamos lá. Os filhos conhecem a palavra passe. Vamos dizer que tem um que não conhece. Passe é mais conhecido como passe magnético. Geralmente, quando os filhos vão trabalhar, através da imposição de mão, pode ser no terreiro, pode ser no centro espírita, kardecista, como pode ser na benzedoura ou na própria igreja, é utilizado há milhares de anos, desde que a humanidade antes existiam os homens, em outras partes aí, já utilizava essa prática do passe magnético. Não é restrita às épocas de hoje, não. Até mesmo os antigos faraós, os antigos reis, dos Egípcios, da Pérsia, tinham conhecimento do magnetismo, que é passado através das vossas mãos. Geralmente, no passe magnético, o mediador está sob influência de alguma entidade espiritual, recebendo os bons fluidos, e essa mesma entidade espiritual está utilizando do ectoplasma do medianeiro, transmitindo bons fluidos salutares para o receptor. Essa é uma das funções do passe magnético, transmitir os bons fluidos. Existe da mesma forma outro passe magnético que serve para fortalecer, principalmente quando os fios estão meio fracos, tão fracos energeticamente. Outra função do passe magnético, além de limpar, transmitir os bons fluidos, é poder reforçar a mente do receptor. Tá, meu filho? Tá, às vezes, nego velho tá andando nas andanças da vida e percebe que os filhos estão com a quisila, meu filho. Não estão com os bons pensamentos, não. Então, nego velho intui os filhos a entrar nas casas espírita para receber um passe magnético, para ver se tira as formas do pensamento, se tira as quisilas, para harmonizar o pensamento. E aí os filhos voltam para casa. Não vai fazer perturbação, não. Tá bom, meu filho? Sim. Entretanto, meu final, o que nós vamos usar aqui não é o passe magnético. Nós vamos utilizar, meu filho, uma coisa que vocês podem se conhecem, se chama canalização de energia. Os fios vão conseguir trabalhar com a energia das plantas, das ervas, sem precisar, meu filho, de um amigo espiritual intermediador. É claro que nós estaremos do lado para acompanhar e para fazer o reforço. Isso em toda a prática. Mas essa energia que os fios vão aplicar no outro, no receptor, não é uma energia dele e nem a nossa energia. É uma energia conhecida como energia universal. É uma energia que vem dos próprios orixás, viu, meu filho? Energia que nós vamos fazer o trabalho. Meu filho, você conhece o orixá, o Saim? Vamos dizer assim, tem um que não conheça. Saim, meu filho, é o. Ele é o orixá das plantas, das ervas. O Saim, meu filho, ele que é o orixá que, da medicina da planta. Que sempre quando vai colher as plantas para fazer o trabalho, tem que pedir licença para o Saim, para poder movimentar as energias. Mas isso, meu filho, é nos outros cultos, viu? Na Umbanda, vocês falam que é o Oxóssi, né, meu filho? Pede licença ao Xóssi, então. É isso, porque o Oxóssi, meu filho, é o caçador. Ele é o que cuida da fauna. E quem não é nem da Umbanda e nem do Candomblé? Não tem problema, não, meu filho. Pede licença para Deus. Pede Para licença. natureza. Isso, pro nosso Senhor Jesus Cristo. Tá. E pé fala amém. Tá, meu filho? Nós vamos usar aqui as energias do chá, as energias de Ogum, as energias de Ansan, as energias do chá. Então, as plantas e as ervas que nós vamos utilizar. Vamos lá, meu filho. Então, vou passar um exercício aqui. Os filhos fizeram. Para aprender a sentir energia. O nego velho vai falar da melhor forma possível, tá bom, meu filho? Os filhos me acompanham. Se precisar parar, você interrompe. Para entender melhor, tá bom? Tá bom. Tá, meu filho? Você vai esticar os braços. Não para frente. Estica os braços pro lado. Agora, coloca a palma da mão voltada para vossa cabeça. Aí os filhos vão fazer. Sabe quando vocês tocam sanfona, meu filho? Não vai para frente, não vai para trás? Vai. Então, os filhos vão fazer isso. Vai fazer esse movimento. Sem encostar na cabeça. Indo e voltando. Vai fazer bem devagarzinho. Efeito sanfona. Indo e voltando. Com a palma da mão voltando para a cabeça. Com os braços esticados. Fita fazendo, meu Opa. filho? Fita tá conseguindo perceber o campo áurico? Campo de energia? Quanto mais faz, meu filho, mais vai desenvolver sensibilidade na mão. Filho, já tá conseguindo perceber? Mas e se o campo de energia for tipo 2 metros assim e a mão não alcança até lá para ver a diferença de fora e de dentro? Funciona assim, meu filho. Os fios não têm uma aura. Os fios têm várias auras, meu filho. O campo áurico é formado pelos para os corpos, que nós já conversamos no vídeo anterior. Então, toda vez que os filhos fazem esse exercício, o filho começa a perceber a aura de algum dos corpos. Então, meu filho, você tem que ter uns braços aí mais largos para poder sentir a aura do campo mais sutil. Mas o que nego velho quer mostrar é que os filhos podem sentir energia, pode tocar na energia. Quando o filho empurra a mão, aproximando a cabeça, o filho não sente uma pressão, Ah, é isso então. uma resistência. É, sente uma. É, não dá para explicar, né? É uma resistência, né, meu filho? Mas tem que ir fazendo. E quanto mais vai fazendo esse exercício que o nego vai estar passando, mais vai desenvolver sensibilidade nas mãos, meu filho. Então, tem os médicos, meu filho, de efeito físico, que inclusive consegue estourar computador, estourar lâmpada. Se não trabalhar bem a energia da aura, viu, meu filho? E aí tem que comprar outro, né? Tem que comprar outro. Tem que trabalhar, né, para limpar a energia. Deixa o nego velho passar aqui um outro exercício. Os fios, limpar a aura. Sabe, pente, meu filho? Sei, sei. Quando você penteia o cabelo, você não tira os pelos, os fiapos? É, sai, né? Sozinho. Ai, meu filho. Então, os fios fazem o seguinte. Fio é, faz as mãos e os dedos igual pente. E passa da topo da cabeça para baixo. E aí, fio vai limpando a aura. As energias negativas, meu filho, joga no chão, joga na terra, pede para levar embora. Faz aí para vós me ser ver. É, nego velho tá falando isso porque antes de cuidar dos outros, tem que se cuidar primeiro, né, meu filho? Então, isso daí é como se fosse um passe pessoal. Isso, meu filho. É uma limpeza, né? É uma limpeza que os filhos podem fazer para limpar a aura. O nego velho vai passar um outro exercício depois desse. Sabe, o rodo, meu filho, que vocês usam para puxar água, Sei. você pode fazer a vossa mão igual o rodo. Você vai passar a vossa mão na aura, puxando e enxugando as energias que puxa para baixo. Mas tem que ser de cima para baixo, meu filho. Porque mais para baixo tem as energias mais pesadas. Então não leva para cima, não. Leva tu para baixo, leva tu para terra. Senão, os filhos tão lava banho de cabeça para baixo, né, meu filho? E não dá, né? Certo. Quanto exercício, meu filho, que vocês podem fazer é para alinhar os corpos. Tem muito fio aí, meu filho. O nego velho fica fuxicando e anda meio fora da casinha, né, meu filho? Não consegue colocar os pés no chão, Só fica trabalhando do outro lado, mas nem sabe que tá trabalhando. Mas isso é bom. Mas as coisas têm um limite, né, meu filho? Tem alguns vozmecê que a aura não tá bem alinhada, não tá bem acoplada. Então tem que alinhar a aura, meu filho, porque se não tiver aura alinhada, você fica suscetível às coisas que os outros mandam para vós mexer. Fica suscetível, inclusive, a que as coisas ruins entram na sua energia. Uma aura alinhada, meu filho, tem que estar igual um círculo. Você no meio do círculo e a aura circulando tudo. Uma aura bem alinhada, meu filho, deixa você no chão, deixa você na terra, mas te deixa bem conectado com seus guias, seus mentores. Então, tem um exercício, meu filho, como é que faz o alinhamento áurico? Vamos fazer comigo, moço? Vamos. É assim então, filho. Viu? Lembra do primeiro exercício? Não. De esticar o braço? Lembro. Fazer efeito sanfona, meu filho? Filho, vai fazer a mesma coisa. E vai colocar a intenção de puxar e alinhar os corpos. Faz isso umas 7 vezes aí, meu filho. Vê como é que você vai ficar se sentindo. Entende, Pronto. meu filho? Como é que fica se sentindo? Então, melhor, pai, mas assim, às vezes as pessoas não têm condição de interpretar uma certa diferença notável. E daí ela deve ficar triste. Não, meu filho. Faz umas 7 vezes, todo dia de manhã, quando eu fui acordar, pra se acoplar. Olha lá. Pra sentir que tá. Mas com o pé firme na terra. Quer, meu filho? Quer? Principalmente se fique tem as facilidades. Sentir energia, né, meu filho? Esses aí tem que se acoplar sempre, porque tá sempre indo e voltando. E aí os filhos têm dificuldade de pôr pé no chão. Se fica se sentindo fora de casa. Então tem que se alinhar, meu filho. Tem que se acoplar. Isso aí é bom, inclusive, para se concentrar mais, viu? Nas coisas que está fazendo. Senão não fica no agora, né, meu filho? Opa, sim, senhor. Então, meu filho, isso aí são os exercícios que você e os outros filhos podem fazer todo dia. Pode fazer para amanhã, pode fazer lá pelas 4 horas da tarde, antes de voltar para casa, do serviço, para que na hora que os filhos for sair na rua, meu filho, para que as quinzinhas não peguem o filho, que elas formam pensamento negativo no adentro, no campo do filho. Quero explicar isso melhor, meu filho, porque olha só. Imagina um círculo, 360 graus. Imagina um pontinho no meio desse círculo. Esse pontinho é você. O círculo, meu filho, é a vossa energia. Essa energia, meu filho, ela te traz uma proteção. Se sua energia tá bem elevada, você não tá protegido. Sim. Agora imagina, meu filho, que você não tá no meio do círculo. Mas você tá do lado do círculo. Você tá protegido? Não. Então, meu filho, por isso que tem que alinhar a aura. Por isso que tem que estar bem alinhado, senão acaba pegando as coisas que tá no ambiente. Isso aí, meu filho, inclusive ajuda o povo que tem um efeito esponja. Você conhece efeito esponja? Vamos dizer que tem um que não conheça. Efeito esponja, meu filho, é aqueles que são médio-sensitivos. Que se adentra no campo do ambiente, se adentra no campo da outras ser vivo e consegue sentir o que o outro sente. E muitas vezes, meu filho, acaba pegando, né? Trazendo para si. E aí dá mal-estar, dá enjoo, dá a sensação de desarmonia. E aí se sente mal. Quando isso acontecer, você faz uma oração e alinha vossa aura, meu filho. Você volta ao normal rapidinho. Entendi. Então, meu filho, vamos para outra parte aqui. Então, essa é a primeira parte. Tem que saber cuidar de si. Agora nós vamos fazer um trabalho aqui, meu filho, que é um pouco diferente. Se vai dar uma pausa no vídeo e vai pegar um bocadinho de água lá. Num copinho. Você também, meu filho. Mas não posso pegar água etérica? Não, meu filho, tem que ser água. Tá agora, beber mesmo. Bom, peraí. Pronto. Chegou lá, meu filho. Sim, senhor. Meu filho vai. Meus filhos estão acompanhando. Vai beber um cadinho de água. Vamos fazer um experimento. Beber um cadinho de água, meu filho. Sim, senhor. Você sentiu bem o gosto? Não. Não tinha gosto? Isso, mas eu fiz sentir o gosto de água, né, meu filho? Sim. Agora, meu filho, nós vamos fazer uma ativador. Se vai colocar a energia de uma planta no meio dessa água, viu, meu filho? Olha, o que eu vou lhe passar. As plantas que os fios vai poder ativar na água é o alecrim. Eu vou começar do começo, ó. Tem uma arruda, né, meu filho? Esse os fios não pode colocar na água de fazer bebedouro, não, viu, meu filho? Tem o temos a espada de São Jorge. Esse também os fios não pode botar na água e fazer o uso, não. Temos também, meu filho, comigo ninguém pode. Esse também, os filhos não podem fazer uso e nem beber. Né, meu filho? Ajuda aqui, nego, velho. Depois do arruda. Tem, faltou o guiné, o alecrim, manjericão e pimenta. Isso. Então temos também o guiné. O guiné também os filhos não vai poder fazer uso e beber, não, viu, meu filho? Então, nós sobrou o alecrim, o manjericão e a pimenta, né, meu filho? Sim. Então, ó, nós vamos fazer o uso dessas três ervas. Elas você pode fazer uso, né, meu filho? Inclusive, essas plantas vocês faz uso culinário deles. Então, vamos lá. O filho vai falar o seguinte. Vai pegar a vossa água e vai dizer para ativar o alecrim. Só isso, meu filho. Fala para ativar o alecrim. Pronto. Não precisa, meu filho, visualizar alecrim, não precisa botar fé, não precisa de nada nisso, meu filho. É só pegar o copo com a água, fazer o ativador. E aí, fio, vai dar um gole para ver como é que o gosto tá. Faz aí, meu filho. Olha, Aí pai, também. falar a verdade pro senhor, assim, a água tá igual, mas eu senti esse gosto na boca antes de colocar a água. Não sei se é porque eu lembrei. Você faz o seguinte agora, meu filho. É. Assim, ativa o manjericão. Aberto, meu filho. É, realmente tem gosto diferente. Mas não é a gente que está sendo hipnotizado pelo senhor? Ah, meu filho, olha. Até o fio fala assim. Faz assim, meu filho, desativando. Diz aí pra desativar. Igual beba água aqui. A água vai voltar ao que era antes. Então, mas aconteceu isso mesmo, mas não é a sugestão da minha mente? Agora, meu filho, você vai ativar a pimenta. Põe a pimenta aí nessa água. Peraí. É, fica ruim. Mas é. Não é bom pimenta não, pai. Agora, meu filho, você vai desativar. Que a água vai voltar ao que era antes. Não voltou. Não voltou, meu filho. Fala para desativar. Mas eu errei alguma coisa, pai? Fala para desativar, meu filho. Vamos lá. É. Porque o gosto da pimenta é muito forte, meu filho. Fica na boca. É, pronto. É pra você desativar 3 vezes. É, meu filho. É pra sair o gosto da boca. Mas voltou normal, né, meu filho? Sim. Então, meu filho, nego velho usou hipnose nos filhos? Deve ter sido isso. É, meu filho. Meu filho, você vai fazer o seguinte. Tem alguém aí na vossa casa? Tem. Então, filho vai dar uma pausa no vídeo. O Missy Field em casa vai fazer a mesma coisa, tá? E vai fazer a mesma coisa, o mesmo experimento com os filhos que tiver em casa. Tá? Mas segue essa ordem, tá, meu filho? Bebe primeiro a água sem ativar. Depois o Mizifio ativa. E aí desativa e vai fazer o outro fazer o bebedor. Faz lá, meu filho. Mas se a pessoa estiver sozinha, pai? Ah, meu filho, aí continua tocando aí o E chip. aí faz esse experimento numa outra oportunidade, né? Isso, mas você que tá aí com os fim em casa, vai lá, meu filho, faz lá. Eu não tô, pai. Tem o alguém em casa, meu filho? Tá minha mãe lá, mas ela dessas coisas aí. Sem Vai lá, meu filho. chance, sem chance. Vai lá, faz uma água rezada pra ela. Oh, meu pai do céu. Vai lá, meu filho, vai lá. Mas ela tá ocupada, ela vai achar isso muito estranho. Vai lá, meu filho. Tá Vai bom. lá, meu filho. Vamos lá, vai lá. Dá uma pausa nesse vídeo aí, nesse negócio. E vai lá, meu filho. Que a gente não faz, né? Para esses meninos que tá ouvindo, né? Pera aí, eu vou lá. Então, voltei. E aí, meu filho? Não tive sucesso, pai. Ela falou que tá passando aspirador na casa, que já bebeu água, que eu não comece com graças. Ah, meu filho, então você, Vosmecê, vai fazer com mais, mais outros filhos, tá, meu filho? Tá, vou sim. O você que tá, ouvindo o diálogo, faz a mesma coisa, tá? Que às vezes não teve sucesso também, né? É, meu filho, depois é com mais tranquilidade o fio faz, tá bom, meu filho? Faço, faço. Não, que nem me dá um golinho, não, meu filho. Eu não quis, eu já bebi água, eu não quero água agora. Ei, meu filho. Deixa eu explicar pra vós, Messi, uma coisa. Primeiro vamos tirar umas dúvidas aqui. Os fios que ativaram e percebeu a mudança do gosto de água? Faz aí de novo. Faz você também, meu filho, pra ver que nego velho não tá hipnotizando. Mas às vezes o nego velho não tá hipnotizando, mas é a sugestão da cabeça da pessoa. Ela lembra o gosto que tem tudo isso, daí aquilo fica impregnado. Faz aí, meu filho. Eu vou ficar calado. Vou ativar a alecrim, então. Não tinha nem me contar, não, meu filho. Ah, então peraí. Eu vou ficar calado. Pronto, já fizemos com a primeira erva. Faz com a segunda? Páscoa. Ah, Vamos. tá bom, meu filho, tá bom. Tá bom? Você lembra que nego velho falou que esse curso é para trabalhar a vossa consciência? Lembro. É isso aí, meu filho. Você já imaginou que é possível fazer um negócio desse? Não. Pois é, meu filho. É a raiz. Mas vamos tocar a vamos tocar aí. Então, meu filho, deixa eu explicar uma coisa aqui. Se o filho que está assistindo esse vídeo conseguiu sentir o gosto de água, comunica com os outros aí. Né? Não tem o negócio que os filhos comunica, fala lá com o outro. Sim, ali embaixo no, nos E comentários. é isso aí, comentários. Né? Você põe ali. Como é que foi? Para nós mexer. Tem uns filhos que não vai perceber o custo. Tá, meu filho? Mas são poucos que não vai sentir o gosto. Geralmente os filhos sentem o gosto por causa das próprias saliva deles e por causa da língua. Tá? Cada filho tem uma língua diferente. Tá bom, meu filho? Cada filho tem uma língua diferente. Tem uns filhos que sentem os gostos mais doces, outros sentem os gostos mais amargo, mais afrodisíaco. Ninguém é igual, né, meu filho? É tudo diferente, né? Um do outro. Mas tem essas coisas aí. Mas aí os filhos vai ativar os companheiros, para a companheira, os namorados, né? Até por os bichos de casa. E vai perceber as diferenças aí. Tá bom, meu filho? Deixa eu explicar uma coisa aqui. O que serve esse chazinho de alecrim? O que nós estamos fazendo aqui, meu filho? Isso é um chazinho de alecrim. Tem um chazinho de manjericão e tem um chazinho de pimenta. Esse chazinho, meu filho, só precisa um pouquinho de água. E aí, como nós fizemos, né, a comunicação liga a essas energias e os elemental com vosmecê pode utilizar essas energias sem precisar utilizar o elemento físico. Ficou claro, meu filho? Ficou. Entendeu agora por que é etérico o negócio? Porque nós trazemos a energia na água. Não precisa de você ir lá pegar a planta, visualizar, rezar. Não precisa nada disso, meu filho. É só pegar a água e ativar ali que tá pronto. Então, meu filho, vamos. O chazinho de alecrim. O chazinho de alecrim, meu filho, você pode tomar todo dia. Pode tomar pelo menos um copinho, as 3 vezes por dia, de Desse que a chazinho. gente fez. Isso. Esse chazinho de alecrim, meu filho, vai trazer uma energia para nós mexer de sensibilidade. Porque muitas vezes os filhos tá com o coração muito oprimido, tá com o coração muito fechado. Porque levou muita cacetada. Cacetada na cabeça, cacetada no coração. E aí os fios ficam se fechando. Inclusive, alguns fios se fecham tanto que perde, inclusive, aquela sensibilidade e energia que tinha quando era criança. Tomando esse chazinho, meu filho, você vai trabalhar o seu mental. Vai melhorar o mental, o raciocínio vai ficar melhor, vai ficar vigoroso e o coração dos filhos vai abrir. Esse chá também, meu filho, traz alegria, traz inocência, traz aquela criança que tem no seu coração que muitas vezes o filho não quer admitir. Vai trazer alegria para o filho. Alegria é o chá da alegria, meu filho. É o chá da motivação. É o chá que você pode tomar no seu dia a dia. Tá bom, meu filho? Coisa boa, graças a Deus, né, meu filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos falar do manjericão. O Vamos. chá do manjericão, meu filho, ele é para. Ele é um instrumento de Oxalá, viu, meu filho? Manjericão foi de Oxalá, foi que tá ligado ao nosso Senhor Jesus. O chá de manjericão, meu filho, ele serve como depurador. Ele vai depurar as coisas negativas que tá na vossa energia, que tá no vosso organismo, e vai começar a limpar e vai purificar. Vai arrancar para fora. Tá bom, meu filho? Esse é o depurador. Então, filho vai tomar chá de manjericão. Pode tomar também umas 2 vezes por dia, tá? Durante a semana, para começar a depurar as coisas ruins. Ele tem, no caso, então, a propriedade de acalmar e trazer paz e espírito a todos. Isso. E também, meu filho, trabalhar a fé. Fé, meu filho, fé. A fé. Hoje, meu filho, ó, os fios pegou água e falou o nome e ativou, né, meu filho? Foi. Fio precisou ter fé para fazer isso? Ah, acho que precisa acreditar um pouco, né? Mas e se não pôr? E sentir o gosto? É daí quem que explica, né? Pois é, meu filho. Então, por isso que tem que ter fé. A fé, Então, meu mas filho. daí a pessoa tá se induzindo a acreditar que ali mudou o gosto quando não mudou. Então, meu filho, por isso que você faz o teste com quem nunca ouviu o nego velho falando sobre isso. Entendi. E aí fica com a boca fechada, que vai perceber que vai acontecer do mesmo jeito, meu filho. Sim, tá certo. Então, meu filho, o que que nego velho tá falando da fé? Que existe mais coisa, meu filho, além do que vocês tocam e vê com os olhos. Existe coisa que vocês muita coisa que vai chegar na Terra ainda. Inclusive, isso, coisa que nego velho tá fazendo aqui, mas no futuro vai se espalhar, meu filho. Vai se espalhar para beneficiar os outros. Também, meu filho, ó. Então, o manjericão, meu filho, vai trabalhar a fé. É um depurador. E aí, meu filho, quando você vai tomando o seu chazinho de manjericão, os filhos podem dar uma caganeira, viu, meu filho? Pode dar espinha. E Eita. aí os filhos correm pro banheiro, tá bom? Tem que sair por algum lugar, né, meu filho? Ah, é. E aí quando dá caganeira nos filhos, se come banana, viu? Banana da terra pra ajudar. Depurar, tá bom? Sim. Vamos lá, meu filho. Então, é a pimenteira. Esse é um pouquinho amargo, né, meu filho? Não é muito bom, não, né? Não é bom, é até. É, não é bom, não. É porque, meu filho, porque pimenta, pimenteiro, meu filho, tem o para segurar o gordo, segurar as coisas ruins. Mas o chá de pimenteiro, meu filho, eu não recomendo que os fiques tenham a pressão muito alta para tomar, não. É para fazer o quê? É para dar para visita indesejável. Isso. Não, meu filho, você vai usar isso aí para poder limpar o sangue. Porque a pimenta, meu filho, vai aumentar a circulação de energia. Vai aumentar a circulação do vosso sangue. Então ela vai começar a limpar. Esse chazinho, meu filho, tem que tomar uma vez por semana. E só e tá bom. Tá bom? Só isso. Não toma todo dia, não, porque senão vai depurar, vai limpar demais. Então, os fios podem topar o fazer o chá tudo junto, que vai funcionar muito bem, tá bom? Mas, pai, eu tô até vendo que, como tem gente sapeca, às vezes a pessoa pode querer ir na casa do outro, lá onde tem o bebedouro, e ativar aquela água inteira com o negócio que dá caganeira na família. Então, essa, meu filho, isso aqui que nego velho vai fazer, nego velho vai tá de olho, viu? E aí nego velho vai chamar os mirim pra te pegar, viu? Pra ativar na sua água, né? Isso. Se você fizer isso, eu vou chamar mirim pra pegar você, viu? Vou chamar o Tempestade. Vou chamar o Veludinho, e aí você vai se ver com ele. Vai, brincadeira à parte, meu filho, olha, não vai fazer isso não. Tá bom? Não vai fazer isso não, porque se os filhos fizerem isso, com a intenção ruim, a energia não vai funcionar. Mas não é ruim, é pra se divertir na cara dos outros. Normalmente o pessoal gosta disso. Mas não vai funcionar não, meu filho. Então tá bom. Pode ficar tranquilo que antes de passar essas coisas pra vocês aqui na Terra, tem que ter umas segurança. Tá bom. Tá bom, meu filho? E não vai fazer isso sem permissão dos outros, não, viu? E respeitar o livre-arbítrio do outro. Tá bom? Claro, claro. Fala que vai, que se o outro não acreditar, fala que vai dar uma água rezada. Fala, fala. Água abençoada. É, meu filho, aí nego velho canta, né, meu filho? Deixei meu cachimbo no topo, mandei moleque buscar. Ixi, meu filho. É? Mexe? Sim. Oxi. Mas vamos lá, mexe. Vamos lá, meu filho. E esse nego velho, meu filho, já vai embora já, viu? Mas eu tô achando que vai funcionar assim, pai. Porque se a pessoa tem fé e ela usa aquilo na água, como é que não vai funcionar? É, meu filho, é assim mesmo. Vamos deixar os quebrar o coco. Quebrar os cocos. Mas antes o nego vem embora, vamos para as perguntas. Vamos. Vamos para as perguntas. Então, é mais um resumo, né? Primeiro, a gente faz aquela conexão com a força das ervas. E aí sente a circulação da energia, né? Daí deixa fluir os bons pensamentos, enquanto isso cruza os braços e as pernas. Isso. Daí traz a energia das orações. Isso, para proteção. Daí você fica como se fosse um objeto carregado de energia boa. Positiva. Isso. Isso. Mas para os fios fazer o chá, não precisa disso não, viu? Não precisa disso. Não. Posso estar no centro assim com a minha garrafinha de água e dar para uma pessoa que está mal e já fazer aquela água lá. Isso. Isso, vai dar água rezada pro outro. Isso, rezada com a erva certa para o desequilíbrio certo. Isso. As outras ervas, meu filho, não dá para fazer a ativação, porque são plantas que não dá para tomar, não. Dá um comigo, ninguém pode na água de alguém. E aí? Não faço não, porque não vai ser. Não vai dar coisa boa, não. Espada de São João? Não vai fazer mal, entendeu? Não. Mas também não vai resolver, não. Tá bom, então. Já aproveitando parênteses, tem aquelas que não se deve colocar na água e aquelas que se devem colocar na água. As que não se devem colocar na água são quatro. Que fica então correspondido com arruda, guiné, comigo ninguém pode e espada de São Jorge. Isso. E as que se pode colocar na água são das sete as que restaram, o alecrim, o manjericão e a pimenteira. Isso. Então. Aí, meu filho, vou passar umas ervas boas pra vocês aí. As folhas de manga, passar aquela roxa lá que é boa, sândalo. Mas vamos, hortelã, né? Aquela coisa boa. Mas isso aí é mais pra frente. Vamos na 7. Todo mundo toca na 7 aqui, porque vamos ver o resultado. Vamos. Então, começando assim, os princípios, o senhor falou Da outra vez, o senhor falou na primeira vez sobre a arruda. Como essa é uma erva que hoje nós não estamos estudando por não precisarmos colocá-la na água, vamos começar então falando do alecrim, o princípio ativo, ou melhor, não sei se o senhor quer falar um pouco mais do alecrim, mas pelo que eu entendi até agora, é uma erva que tonifica tanto as pessoas como o ambiente. É um estimulante natural. Alegria. Alegria, isso. Alegria, pureza e organização mental. Tá certo. Esse é o alecrim. Manjericão. Vamos pro manjericão. Limpeza, depurador, purifica, descarrega e embora. Então, acalma o ambiente, traz paz de espírito. Isso. Pimenta, depurador para limpar a corrente sanguínea. E combate a energia pesada. Isso, manda tudo embora. É estimulante afrodisíaco? É, meu filho. Inclusive aquele esse povo aí que tá com baixa energia sexual, meu filho, isso aí ajuda, viu? Então, na hora que a gente for fazer sexo, pode colocar pro parceiro um copinho lá. Deve esse copinho aqui, daí ele nem vai saber. Toma uma vez por semana pra você mesmo, meu filho. E se o outro deixar, né? Pode dar um pouquinho O também. senhor fala que tem que pedir autorização e explicar o propósito daquilo. Isso, porque olha só, meu filho, quando eu nego velho vem na terra para trazer esses ensinamentos, teve muita conversa e falador do outro lado. Como é que foi? E a conclusão foi o seguinte, né, meu filho, que vocês estão evoluindo. Vocês estão acompanhando, né? Então, esse trabalho que o filho faz já tem um tempinho e os filhos já sabem como que funciona as coisas um pouco por lá de cá. Então, os filhos já têm responsabilidade, viu, meu filho? Vocês têm responsabilidade. Oh, meu Deus. Então, vai cada um de acordo com a consciência. E nego velho fala, não tem como usar essas energias para prejudicar os outros. Não tem como. Nem pra brincadeira, viu, meu filho? Eu não sei por que, pá, não tô acreditando no senhor. Não tem como, meu filho, porque, olha só, a gente passa as coisas para vós mexeres, preocupando já com as más influências. É mesmo. Então, essas energias, elas têm um cadeado, meu filho. Tem um cadeado aonde não dá para usar essas energias para prejudicar os outros. Se você der um chá de arruda para outra pessoa, não vai funcionar. Não vai funcionar, meu filho. E também não vai fazer mal, não. Mas não vai funcionar. Nego velho já alerta, já avisa para cada filho tomar partido da sua responsabilidade. Tá bom, menino? Não se preocupar, não. Tá certo. E arruda para proteger, né? Tem vibração de prosperidade, entusiasmo, né? Combate inveja. O arruda nós vamos prender para fazer uns banhos de arruda depois. Tá bom, então. Bom, enfim, daí a gente fez exercício de limpeza. Não, daí a gente fez o passe magnético, né? O senhor falou que o passe tem, assim, o propósito de harmonizar o pensamento da pessoa. Isso. Mas por enquanto, nego velho explicou mais para usar em si, né, moço? Tá, verdade, do pente e do rodo. Isso aí, porque mais para frente nós dá para passar as coisas aí para trabalhar a energia dos outros. Tá certo. Então fizemos aí exercício de limpeza, alinhar o corpo, acoplar e depois proteção, né? Isso. Tá certo. Então usamos aí as ervas e o princípio. Fizemos os exercícios, alguns tivemos sucesso. Não tivemos sucesso, eu pelo menos aqui, ou talvez alguém em casa, quando foi para ter a participação de outras pessoas, mas isso podemos fazer ao longo do tempo. Isso, para ir movimentando as energias, Né, moço? É, nego velho só vai explicar uma coisinha aqui, que é bem importante. É, tem uma dessas sete Evas, enfim, que eu não vou falar o nome dela, que é, algumas FIA usa para efeito abortivo. Ah, você falou da outra vez. Já falei, meu filho? Você já falou para não usar. Agora qual que era? É Não lembro. o. É o. Você edita lá no vídeo lá, meu filho, porque Para eu não. tirar? Isso. Depois o nego vem fala para você. Se a filha for tomar o chá dessa planta, com a energia dela para fazer isso, não vai funcionar, viu, filha? Eu já deixo aqui o alerta, viu? Tá bom. Porque tem uns filhos que tem a cabeça mal intencionada. Então, não vai funcionar não, viu, minha filha? Já deixa alertada aqui. Porque existe, meu filho, alguma dessas plantas que são tóxicas, que faz mal pro organismo humano. Mas como aqui nós estamos trabalhando com a propriedade e energia delas, elas não vão fazer o mal. Quero deixar isso claro. Por se entender com clareza, tá bom, moço? Para não ter dúvida. Ô pai, o senhor então teve aí alguém dizendo assim, olha, você vai passar isso, eles vão usar tudo errado, olha, é melhor não passar. Não, meu filho, tem uns pouco. Não são muito, não, meu filho. Mas é só a gente das trevas que vai pensar assim, né? Ah, não, vocês são tudo gente boa. Quem chegou até aqui é tudo gente boa. Então nem é sempre, às vezes, num projeto que o senhor tem em mente de fazer com os humanos, até os próprios espíritos da luz vai dar um conselho para não fazer. Ah, meu filho, porque tem umas coisas que não dá pra passar pra vocês não, viu? Nossa. Se passar, meu filho, tem que pôr um cadeado pra ter segurança. E isso que o nego velho tá passando aqui, nós discutindo, conversando, tem um cadeado, tem a segurança. Nossa. Então, meu filho, não adianta, não vai funcionar. É coisa séria, moço. Coisa séria. Então tem que trabalhar com a consciência. Trabalhar com a consciência. E que seja feita a vontade do Pai. Graças a Deus. E é assim que é, meu filho. Ixi, então, o nego velho já vai se embora, tá bom, meu filho? Tá É, bom, meu pai. e no próximo encontro nós vamos falar sobre banho, sobre benzimento e quais são as formas de se utilizar essa energia. Tá Sim, bom? senhor. Muito obrigado, viu? Que Deus nos abençoe. E para finalizar aqui, meu filho. É, só para tirar, sanar a curiosidade dos filhos. Tá? Isso é muito importante, sanar as curiosidades dos filhos. Talvez os filhos estejam perguntando assim, nego velho, e se eu tomar o chá das plantas que não é para ativar? Está com essa pergunta também, meu filho? Eu não tava não, pai. Mas talvez alguns ficam. Sim, é verdade. Agora eu fiquei também. O que vai acontecer, meu filho? Vai acontecer que automaticamente vai desativar a energia. Entendido? Cadeado. É o cadeado, moço. E nós falamos isso porque nós estamos em contato, né, meu filho? Com a energia, né? Ah, Então, a gente conversa entre nós, né? Então, fica bem claro e bem entendido. todo mundo que fizer esses exercícios baseado nesse aprendizado que teve conosco, com o senhor, claro, conosco nesse encontro, vai estar ligado com a sua energia e com a egrégora que está se ocupando disso, o senhor vai saber, né? Não tem jeito. Ah, meu filho. Quem for escutar, meu filho, não precisa nem estar perto. Porque cada um tem o seu, né? Tem o seu preto velho. Tem os seus Seus e os guias. seus, muitos dos seus, quando se for estudar, vai estar do lado também para aprender junto. Ah, daí eles mesmo colocam o cadeado. É, meu filho, mas não precisa a fonte põe, né, meu filho? A fonte é pura sabedoria. É puro amor, meu filho. Porque E tem até a entidade aprendendo também, né? tem, meu filho, tem. Tem todos os lados. Tá certo então, pai. Vamos deixar o senhor participar, porque é um menino também. É, precisa ter compromisso. Mas olha, eu agradeço demais assim. Então ficou sabendo aí. Se usar as ervas que não é para pôr na água, que não são para pôr na água. Puxa. O chá. Puxa. Pro chá. As outras coisas que o senhor vai ensinar depois, pode, né? Pode, mas quando o pôr dentro da boca, já vai desativar. Vai engolir, vai desativar na garganta. É assim que é, meu filho. Claro, o senhor já tá. Pode, né? Hã? Aí talvez o filho pergunta como que pode, mas meus filhos sabem explicar como é que pode a água mudar de gosto. É. Eu sei por quê, né? Mas não vou explicar hoje, não. Talvez explica amanhã. Tá certo. Aí o senhor traz o. Como chama? O oriental lá pra explicar. É, meu filho, mas eu ia é a mesma coisa. É, então. Mesma coisa. Tá É, bom, então. vamos enrolar aí as folhas e vamos embora. Vamos. Sabe, Salve, meu pai. Graças a Deus. meu filho? Depois fico o ponto de Pai Antônio, Ponto. do cachimbo lá, e o menino, tá bom? Tá bom. Tchau, meu filho, tchau. Salve, meu pai. Esse nego vai embora. Que nosso Senhor, bom Jesus Cristo, abençoe cada um dos filhos, traz o discernimento, traz a esperança no coração, acuda todos aqueles que estão feridos no seu coração. Que venha até o Pai, todos os que estão necessitados, todos que estão passando por aflições, porque o Pai está de braço aberto te esperando, viu, meu filho? Salve. Bem, Senhor Edgar Souza, graças a Deus. E como é que foi esse processo aí, você que fez essa intermediação? Como se sentiu? Onde estava? Como é que foi? assisti bem, tô aprendendo também, né? Vivendo e aprendendo. Tá certo. Aprendi muito com eles, né? É. Repensar várias coisas sobre a vida. Tá bom, então, muito obrigado. Graças a Deus. E amanhã nós continuamos, então.